Cê quer saber ou não? Qual que é? Como tão os mano que deixei há 10 anos? Pô, sua função, meu pavor. Pô, cara, como vou? Nunca mais tô a pampa disso aí, tio. Deus é mais, viu? Quem me viu, quem me vê? Truta, passa um filme, vários flashes, lance uma fita e o crime é punk. E a chance é só uma, cada um tem a sua. Nunca diga nunca mais voltar, nem a força. Dá um rolê lá, pra cê ver qual que é. Mó rapa de campana, descuidou, é o crime. Tá assim já faz um tempo, nem lembro do começo. Quando penso nos parceiros da moto, é tio, cê sabe, exemplo cê tem. Uma pá, são vários mano que se foram cê nem viu voar. Deu toca pro azar, um abraço, um desmaio. Relaxou na rua, mano, ela faz um estrago. Até quando você vai querer recuar nos pad? Pensar que a vida é um mar de droga. Fora meu, pô, cê quer ser quem? Amanhã o mundo faz refém, sem dar camisa pra ninguém. Vem ver, os mais plantão nas plantão nos túmulo. Que sobrou tá aí, codinome vagabundo. O tempo passou e você ouviu que nada nesta vida mudou. E os parceiros que se foram assim. O tempo passou e você não viu que nada nesta vida mudou. E os parceiros que se foram assim. Viu? Peça resumo, para um pouco. Pensa, analisa, conecte-se na ideia. Cheque bem como anda sua vida. No que cê crê, em quem você ainda confia. Há tempos que eu percebo a humanidade andar tão frio. Será que é coisa minha ou que pá? Tô vendo coisa, não confunde, meia dúvida. Vamos, reveja as coisas, mano. O plano é sutil, você nem viu. Quanto tempo faz que sejais nesse mundo hostil, sem paz e cada vez mais entrelaçado com os problemas da vida louca. Máscara no rosto esconde a farsa. Mano, a cara não nega o drama, é fácil de ver. Basta um olhar, cê ganha quem não quer enxergar. Não aguenta mais treta, é bronca direto. Cansa, se trombar com inveja é a zica. Um estalo, a vida passa, a gente nem se flagra. Desenfreado, o tempo é carrasco, acaba deixando marca. Meu, foram quantos? Lembro de cada momento. Os mano que correram lado a lado e passaram junto com os anos. Mó bagulho embaçado, irmão. Coração, sentimento, toda mão. Apegado, chato, vulnerável e preso. É, enganoso, quase sempre duvidoso. Somente Deus pra nos livrar, nos dar condição pra mudar e fazer algo novo. O tempo passou e você não sei que nada nesta vida mudou. E os parceiros que se foram sem. O tempo passou e você não viu que nada nesta vida mudou. Parceiros que se foram sem. Passo o pano dos fatos, se encaixa o passado e mal brilha. O tempo passa em cada passo, não te dá pilha. Sem perceber, sorrindo, se intitula montado. Mas nada muda em cada sol no horizonte apontado. Para um pouco, louco, estagna, analisa os fatos. Futuro inseguro, improvável, nessa vida é mato. A mente fecha o sofrimento que o tempo atrofia. Não dou uma brecha de bagagem, só melancolia. Dá seu sangue pros bangue da vida louca. Não percebeu que pra Deus oração de meia boca. De nada vale pros importados cristalizados. De nada vale nas madrugadas estalado. Coração gelado, pensa cautelosamente. Incredulidade sente um ser humano doente. Os flashbacks que excede, mexe bagunça a mente. Por qual motivo, tipo um tiro que é o centro no pente. Ideia pra se tornar elemento envolvido. Minha estratégia na missão de resgatar perdido. Mundo sujo, que jaz do maligno inútil. Te dá uma vida miserável, infeliz e fútil. Carimba falsa, conquista do coração há anos. Faz os meus manos, botar Deus em segundo plano. Prega teus olhos, fica cego pro espiritual. O tempo passou e tu só viveu natural. O tempo passou e você não sei que nada nesta vida mudou. E os parceiros